O dia 3 de junho na história, 1970, Carlos Lamarca foi condenado a 24 anos de prisão em São Paulo, sob acusação de organizar movimentos guerrilheiros. 1980, a Caixa Econômica Federal anunciou possuir cerca de 100 quilos de ouro da recém-descoberta jazida de Serra Pelada. 1985, ao operar Manuel Amorim da Silva, Euríclides de Jesus Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco do mundo em portador de doença de Chagas. 1992, a Eco92 reuniu 178 chefes de Estado no Rio de Janeiro. Esta foi a segunda conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.